Há muitas formas de se alegrar no Natal. Você pode ir ao shopping e fazer muitas compras. Pode ir ao cinema com os amigos, ou até mesmo ficar em casa e cear com a família. Mas esse tipo de alegria no Natal é passageira. Em breve outros Natais virão e tudo acontecerá novamente. Existe apenas um tipo de alegria no Natal que é para a eternidade. E essa é a alegria de conhecer Jesus Cristo como amigo e Salvador. É uma alegria que nem a tristeza ou qualquer dor de nosso mundo pode extinguir. É uma alegria que cresce a cada dia e que se multiplica se estendendo a outras pessoas. É uma alegria que nunca vai ter fim. Deus enviou o seu único filho. Nossa maior alegria é crer nele. Nesta noite, ore comigo. Pai Celestial, nesta hora, agradecemos-te pelo Natal. Obrigado por ter enviado teu filho ao mundo. Obrigado, Senhor, porque estás conosco. Nós te pedimos que Jesus habite em nossos corações, que cada um de nós prepare lugar para o Rei. Esteja conosco sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.